coisa sem fim. Até chorei, você tão longe de mim. Não me maltratas, vens retirar a minha dor. Mandas ao menos uma carta, meu amor. Eu peço a Deus toda noite em silêncio, não me esqueça, lembra o teu juramento. Quando anoitece, teu retrato me conforta. Fecho meu quarto, rogo a Deus a tua volta. Deus, a tua voz.